funcionava, cara. Eu vou dizer que ficou uma... Ficou pra... Ficou, por que tempo passa... Toda vez que o Marcelo começa a digitar no computador dele, eu sei. Isso aí tá digitando, tá destruindo, cara. É, mas eu tô tendo normal, porque o som é como interno, tudo é interno, no notebook, o som tá passando direto. Para de ser normal. Boca, cara. É. Como diz um amigo meu, cara, você tá te prejudicando, para, velho. Mas o... Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vai arranjar o que fazer da vida, né? Senhores, começando mais um podcast Whatever, eu sou o Romenig, hoje eu perdi no palitinho, e estou aqui para começar o podcast Whatever, nossa bancada de excelentes senhores, começando pelo Pitel de Curitiba, Luiz Carlos de Modeste Jr. Somebody save me! A voz sensual do Pampas Gaúchos, Rafael Rodrigues. Capaz de pular um muro de 30 centímetros num único salto. É isso aí. E ele, a barba sensual do Nordeste, Marcelo Soares. Primeiro personagem pró a sair do armário. Vamos começar mais um podcast e o tema de hoje é os seriados do Superman. Vamos falar dos antigos seriados, não tão antigos, e claro, vamos falar daquela coisa maravilhosa que é o Smallville. A primeira aparição do Superman fora mídia impressa, que é jornal e quadrinhos, foi no rádio em 1940. Para fazer a divulgação desse seriado, foi feita até a primeira foto live action do Superman, que foi com uma figura chamada Ray Middleton. Inclusive o S do peito é igual do S dos irmãos Fletcher. O cara tá de moletom, cueca por cima da calça e uma capa muito, muito, muito da esquisita. E o cara que fazia a voz do Superman nessa série de rádio que teve bastante sucesso, a série durou de 40 a 49, foi Clayton Bud Collier. Pra você que não tem como ouvir agora, pense, ah, como é que foi o nome do personagem? Acabei de falar. Zé Trindade. É o Zé Trindade fazendo a voz do Superman, cara. Era uma das coisas mais toscas do mundo. Aí depois, em 50, quem fez a voz do Super-Homem foi Michael Fritz Morris. Foi até 51 quando acabou a série de rádio. Mas o que realmente é importância da série, além de divulgar mais o personagem Superman para outro público, foi na série de rádio que surgiu a famosa frase: é um pássaro? Não. É um avião? Não. É o Superman. É, na série de rádio surgiu muitas coisas. Eu acho que não me engano, a Kryptonita surgiu lá, o Lex Luthor também. Eu não lembro se foi o Lex Luthor ou o Jimmy Olsen que surgiu lá primeiro e depois foi pro coisa, mas a Kryptonita sim. É, a Kryptonita na verdade é uma coisa um pouco mais complicada, mas ela meio que apareceu simultaneamente, assim, era uma ideia do quadrinho que não rolou e aí foi usada no rádio e aí depois do rádio passou pros quadrinhos de novo, uma história meio louca, assim, mas oficialmente, se não me engano, é no rádio, sim, que apareceu a Kryptonita. O Freud deve ter ouvido nessa época o Superman na rádio, uma pena eles não poderem estar aqui hoje fazendo a ilustração na careca pra fazer o cosplay do Lex Luthor. É, uma coisa que é interessante comentar do Superman é que ele provavelmente foi um dos primeiros super-heróis, assim, acho que de super-herói ele foi o primeiro, porque ele é o primeiro super-herói. Se a gente citar outros personagens como Flash Gordon, por exemplo, ele é um dos primeiros personagens de quadrinhos a saltar dos quadrinhos pra outras mídias, né? Foi muito rápido, assim, ele surgiu em 38, 40 ele já tinha uma adaptação em outra mídia, então foi bem, bem rápido. É, porque ele conseguiu saltar outspreads, né? Saltar de uma mídia pra outra, tem fácil. Ai, meu Deus. Mas vocês chegaram a ouvir algum áudio da época? Ou... Cara, eu acho que eu ouvi algum áudio em algum lugar, em algum documentário que eu vi alguma coisa assim, mas... Então, tem áudio no documentário que saiu junto com o box de... com o box do Superman. Esse último. Primeiro saiu aquela lata de alumínio, que tinha só os filmes do Superman Retorno, e depois é que saiu uma caixa, um box mais completo com documentário. E esse documentário, se não me engano, ele tá disponível na internet, no YouTube. Não é que são as várias faces do Super-Homem. Esse mesmo. Que é aí dirigido nesse pelo Bryan Singer. Ou é dirigido ou é narrado pelo Bryan Singer. É narrado pelo Bryan Singer, se não me engano. Porque eu tenho uma dúvida. Essa série do rádio dele era alguém narrando as aventuras do Superman ou era como se fosse uma novela de rádio? Não, era rádio novela. Era rádio novela mesmo, assim. Tinha a narração do tipo, que nem nos desenhos dos meus Fleischer. Começava com uma narração introduzindo o Superman e depois era uma rádio novela mesmo, assim, com o pessoal interpretando, tudo normal. Tem até uma coisa que era interessante, porque quem fazia a voz do Clark Kent era um ator e quem fazia a voz do Superman era outro, né, se não me engano. E aí, se não me engano, foi que essa série de televisão foi um problema para os atores terem que aprender essa modulação, se não me engano, não. Sim, eles já tinham criado aquela coisa de que a voz que eram diferentes as vozes, né? Aí na TV tinha que resolver esse problema. Tem essa coisa do Batman no Nolan. Man. Eu não consigo parar de olhar pra essa fantasia, cara. É muito... Tesão, piá! Essa coisa de voz, se for pensar, faz sentido, né? Porque a mídia rádio é o som que importa, né, cara? Então a transformação de um personagem pra outro tinha que ser na voz, né, cara? E aí depois do rádio já começou... Já teve televisão ou teve mais alguma websérie? Alguma websérie 40, né? Porque assim, teve o desenho dos irmãos Fleischer logo depois, né? Mas os desenhos a gente vai falar em outro momento. Pros live action, depois do rádio, ele pulou, tipo, anos 40, anos 50 ali, eles faziam séries pro cinema, né? Que a TV ainda não tava ou entrando ou não. Nem tinha TV ainda ali, em 1979, 40, nem tinha TV popularizada ainda, né? Então o pessoal ia no cinema assistir série, né? Era chamada Cinematinês. E essa primeira do Superman teve 15 episódios, que foi em 1948. Olha só como foi rápido mesmo essa transição. 10 anos depois da origem do personagem em Action Comics, ele já estava vivendo live action no cinema. E então... foi o famoso Kirk Allen primeiro. E olha quem entrou no Skype. Não interessa! Então, tirando o ator aquele que foi usado, né, pra promover o programa de rádio, que na verdade não era um dos atores que fazia o personagem no rádio, foi só um ator contratado pra se mostrado como visual do Super-Homem, o Kirk Allen foi o primeiro, né, a ser o Super-Homem visualmente também, né. Entre o rádio e a minissérie, teve algum teatro com o Superman pra eu contradizer o Rafael em ser o primeiro Superman ou o teatro só veio mais pra frente? Não, o teatro foi em 1942, Adventures of Superman, por George Lotwer. Então teve um antes, senhor Rafael. Teve um antes, é verdade. É verdade. Mas oficialmente, que no Wikipedia, e todo mundo sabe que está no Wikipedia, é verdade, o Kirk Allen foi o primeiro. Então, o Kirk foi o primeiro. Ah, sem contar os pais, os tios do churrasco que vestiam as roupas no aniversário das crianças. Oh, certeza. Isso é básico, é de lei. Eu fui vítima disso. Eu nunca fui. Acho que por isso que eu gosto tanto do Superman, eu ganhei de presente de Natal, fantasia do Superman. Eu tive uma capa do Superman que na verdade era um pano vermelho que a minha mãe costurou o símbolo amarelo nas costas, né? No pano, né? E eu usava aquilo lá de capa, só que um dia eu fui andar de carrinho de rolimã, que aqui a gente chama de carrinho de lomba. Lomba? Aqui a gente chama de carrinho de lomba, porque lomba é lombada, né? Sim. Então eu andando de carrinho de rolimã, eu com a capa, porque a capa era enorme, maior que eu, assim, ela enroscou na roda e rasgou, e eu... E não te enforcou nada? Fiquei chateado. Não me enforcou, pelo menos eu não lembro de ter me enforcado, assim. É rasgado, rasgou mesmo. Porque era aqueles tecidos também bem vagabundo, né, cara? Que um adulto puxasse com força, rasgava, sabe? Era um pano bem vagabundo, então a gente pessoalmente deve ter pego uma camisa do Inca e feito a... Que merda, meu coração! Pode Flamengo, não. A rádio... Opa, não pode usar aqui no whatever. Olha, tá se vendido. É muito vendido. Merece R$30. 5 reais pra fazer caridade. Eu quero a repercussão do Rafael tá andando num carrinho de lomba. Porque lomba aqui em Curitiba é outra coisa. No Nordeste aí, Marcelo, quando o cara fala da lomba, não tá falando de outra coisa, não? Tem lomba de porco, lomba de várias coisas, mas também muito conhecido como a lomba. Ou a lomba da mulher, por exemplo. Exatamente. Carrinho de lomba. Isso vai dar merda. Quero essa lomba mexendo pra mim. Quero essa lomba mexendo assim. Quero essa lomba mexendo pra mim. Com o da zoeira que é bom, bom, bom. Deixa a lomba, lomba. Deixa a lomba, lomba. Que queria saber por que que eles pintavam a roupa do Kirk Allen. Ela era colorida, tem fotos dela colorida. Só parecia um preto e branco na porra do céu. E eu te digo mais, era pintado e não com as cores do Superman. Não com as cores originais. Não, era com outras cores, que eu não lembro quais que eram agora. O que acontece é que naquela época, mesmo sendo preto e branco, tu tinha que fazer a distinção entre as cores, né? Contrastar os tons de cinza. E aí, se tu usasse o vermelho e azul, não contrastava tanto. Aí eles usaram outras cores, que agora não vou conseguir lembrar qual que é. Mas eles usavam outras cores. Superman e os 50 tons de cinza. Pode, Mulher Maravilha. Com Superman. Pode, Mulher Maravilha. Com Superman. Mulher Maravilha. Com Superman. Pode, Mulher Maravilha. Pode, mulher. Bege e um púrpura, né? É, alguma coisa assim, não consigo lembrar agora das coisas, mas eram outras coisas. Era isso, o bege ficar um pouquinho mais escuro e dar o tom do azul, e o púrpura ficar com um tom de vermelho mais escuro. Você pega as fotos em preto e branco, a sunga do Superman é muito escura pra ser vermelha. Em outras palavras, quem assistiu a série com o seriado com o Kirk Allen, ou a série com o George Reeves, que veio depois, foi enganado a vida inteira, cara, todo esse tempo. Mas me diga uma coisa, alguém sabe quem eram os vilões? Porque eu tô vendo uns caras mascarado que parece o verdugo da Luta Livre aqui. Tem uma Mulher Aranha aqui, nossa, parece, cara, Morticia Adams. O que acontece é o seguinte, cara, até mais ou menos 1946, 45, sei lá, não sei uma data específica, mas os primeiros anos do Superman, assim, os primeiros 5 anos do Superman, o único vilão que ele teve foi o Ultra-Humanoide, que era o Lex Luthor, na verdade. Já era um batedor de carteira, né, na verdade, salvava a gente que tava com dados. Uma época da história que foi tanto que dados podre como nos anos 50 e 40 aí. Pois é. E ele enfrentava bandidos comuns, né? E porque assim, ó, o Super-Homem original, ele era tipo o campeão marxista, assim. Ele era o cara que lutava pelo proletariado, sabe? Ele não tinha essa vibe, assim, plástica que ele teve depois, que a gente pegou. Ele tinha uma vibe bem de vigilante mesmo, assim. Ele só tinha superpoderes, mas ele era tipo um Batman. No começo ele era muito mais parecido com os Pulps, né? Então as séries animadas, desenhos, por isso, quanto essas séries, elas seguiam essa vibe, né? Embora o Adventures of Superman, que veio depois do Kirk Allen, que era do cinema, o Adventures of Superman já era série pra TV. Aí já tinha de vez em quando alguns vilões, assim, mas era um vilão bizarro, tipo os Homens Topeira, sabe? Tipo, era o piloto do Saturday Reeves, os Homens Topeira, né? E isso. São várias, acho que duas, três partes, quatro partes, sei lá, que foi lançado na época da série, mas é isso aí, tipo, tinha esses caras aí, mas em geral ele lutava contra criminosos comuns. O máximo quem via era pequenos sindicatos de crime, né? É. Igual a gente vê o... Tem uma coisa que a gente vê nesse seriado que é mais legal aí. Eu não sei se vocês chegaram a ver na época, também tem um seriado do Batman. Sim, um serial do Batman. Eu cheguei a assistir esse serial, muito legal. Você viu que legal a hora que ele tá lutando com os chineses lá, que abre um troço do Bat-cinto de utilidades e cai cigarro no cinto de utilidades do Batman. Mas como o Batman ia conseguir ver as armas armadilhas de laser sem a fumaça de cigarro. É o bate-cigarro. A fumaça ninja, na verdade, é fumaça de cigarro, né? É, exatamente. Era continental sem filtro aquilo. Caramba. Eu não consegui assistir o do Kirk Allen, tá? Mas se era como era o do Batman, ele era, na verdade, que nem se fosse uma novela mesmo, assim. Ele era... Os episódios, eles não eram, tipo, que nem uma série, que nem as séries de hoje em dia, assim, que são episódios meio fechados, embora tenha uma cronologia. Ele era sempre episódios que tinham um cliffhanger, assim, sempre tinha um gancho, né? Então, tipo assim, às vezes acabava no meio deles lutando com o pessoal lá, acabava, sabe? E aí a gente vai entrar já da outra vez no Batman. Pra quem não sabe como que é esse final, é a mesma coisa que o final do seriado dos anos 60. Será que o Batman vai conseguir salvar? Será que o Coringa vai se dar bem? Não perca no próximo episódio. O do Superman era assim também. Eu não vi por preguiça, porque volta e meia passa aqui, os 15 episódios dessa série passam na biblioteca pública aqui de Curitiba. Tem sempre uma sessão disso, passa direto aqui. E eu não fui só por vagabundice mesmo, porque passa aqui quase que uma vez a cada 2 meses isso. Passa do Batman um mês e outra vez do Superman. Cara, Então, e sempre tem gente assistindo, cara. E era uma novela. Foi o homem que fosse enxano. A Lois Lane ia ser uma Maria do Bairro. Maria Lane. Ah, tá aí a Miriam Lane. É quase, né? Quase. Depois do que Kelly veio esse do George Reeves, daí o do George Reeves já tinha algumas coisas de super vilão e tal, só que naquelas, com as limitações orçamentárias, né? Se eu não me engano, do Kirk Allen, por exemplo, eles usavam animação, ou era o do George Reeves, que eles usavam animação nas cenas de voo. Tipo, o cara dava um pulo, e aí depois cortava a cena, já mostrava no ar uma animação em desenho animado mesmo, assim. Tosco pra caralho. Era do George Reeves, cara. Eu acho que era o George Reeves. Porque eu lembro de ter assistido o George Reeves um tempo desse, e não lembro de ter tido uma animação. As limitações orçamentárias eram fodas nessa época, né? Então não se tinha essa coisa de ele estar enfrentando os supervilões, tipo, fodões, assim. Apareciam uns caras meio nada a ver, assim, uns caras com uniforme, uns caras que supostamente tinham o superpoder, tipo, super força, coisas assim. Não tinha aquela coisa de, nossa, mostrar ele usando os poderes, tipo, ele voar, aparecia ele voando bem, bem pouco, assim. E quando aparecia em animação, né? Tinha todas essas questões aí. Mas já entra na coisa do Superman mesmo, né? O Adventures of Superman do George Reeves já se torna aquele ícone de ser o cara defensor da Ben e tal. Não que ele não fosse originalmente assim, mas daí ele já tem uma hora mais acima, vamos dizer assim, da humanidade, assim. E aquele Superman que tanto salva o assalto do banco como tira o gatinho da árvore. É. Porque o Superman da Era de Ouro já era totalmente diferente, já era aquela coisa assim, não, ele defendia o pessoal, tipo, e ele ia lá e participava de um sindicato, se precisasse, entende? Era uma coisa bem mais voltada pra defesa do trabalhador, do cidadão comum, aquele cara que tava sofrendo com a crise econômica da época, né? A partir do advento do Superman também, as HQs já estavam, já tinham passado a Segunda Guerra, já estavam chegando nessa vibe também, de super-herói como a gente conhece hoje, né? Quem diria que a Folha de Martelo tava certa o tempo inteiro. Uma vez eu botei num outro site que eu escrevo, o texto Superman comunistinha de faculdade, né? E no título, assim, pra falar da Action Comics, que a Action Comics que ia ser escrita pelo Morrison era o Superman da Era de Ouro, assim. E aí eu brinquei com o título, assim, aí teve um cara lá que comentou, reclamando, tem que ser muito burro pra falar que o Superman é comunista, já que o Superman é uma cria do imperialismo americano, e não sei o que. Eu só dei risada. Fanboy é fanboy, né? Foda-se. É. Não adianta, cara. O leitor de quadrinho é uma raça desgraçada. George Reeves tem que comentar que ele se matou, né, cara? Porra, porque ele não conseguiu mais trabalho. Ficou chateado. Ficou coitado. Marcado. Como você vai conseguir trabalho? Eu sou o diretor do George Reeves. Portava ele pra vestir a roupa, também por debaixo de uma roupa. Tem que falar, ei, cara, mulher não andar nas ruas. E foi uma coisa que ele ficou muito estigmatizado, né, cara? Depois do Kirk Allen, passou quanto tempo pra vir o do Reeves? Um ano. Só um ano? Uhum. Superman, ele foi popular por muito tempo, assim, tipo, hoje ele ainda é popular, claro, mas o que quer dizer assim é que, porque até os anos 50, o pessoal tava sempre fazendo alguma coisa com o Superman. Aí depois é que ele teve uma parada e só voltou a ser feito alguma coisa com ele com o filme do Christopher Reeve, mas acho que até ali os anos 50, cara, foi tudo assim. Foi sempre, ou tava fazendo uma coisa de desenho ou de série, sabe? Sempre alguma coisa assim. O seriado foi até 58 com o George Reeves, e inclusive em 57 teve uma participação no I Love Lucy, que é uma participação legal, e aí foi só em 61 que teve aquela série que teve só o piloto da série do Superboy, que era estrelado pelo John Rockwell. Aí até 1988 não teve nada pra TV do Superman. A não ser em animação. Não em live action. Em animação, durante todo esse período, teve alguma coisa. O do George Reeves ainda queria citar a questão que teve um filme com o Hollywood Land, né? Que eu contei a história dele. Ele deve estar por Ben Affleck. É um filme muito bom, muito interessante. Você conta muito pormenor da história dele. Tem algumas coisas que eu não sei se são reais ou se são, mas foram reais, foi uma coisa muito tensa. Por exemplo, tem uma cena que em uma apresentação do George Reeves lá, que tá se apresentando como Superman, um garotinho aparece com a arma de verdade pra atirar nele, porque ele vai se machucar pelo Superman. Caralho. É, por acaso usaram isso no filme, depois no plot que não foi usado do Richard Donner no Superman 2, lembra? É verdade, verdade. Na versão do diretor tem essa cena, não tem? Sim. Que é sensacional, muito melhor que a cena da descoberta do Clark Kent caindo no fogo. É, que daí é a Lois, né, que atira nele pra ver, tipo, pensa na filha da puta, cara. Filha da puta, é do filho da puta. Filha da puta, é do filho da puta. Na mas pegando esse gancho do Hollywoodland aí, tem um esquema também meio conspiratório, né? Que tem gente que não acredita que ele se matou, né? Qual seria a opção? Assassinaram ele? Porque ele parecia muito pra mim. Ele não dá uma resposta. Ele não diz assim, efetivamente foi suicídio assassinado. Ele mostra que tem várias pessoas que teriam motivos pra matá-lo. Desde a da mulher dele, a amante, a namorada, não sei de quem. Várias pessoas têm motivos pra matá-lo. E no momento da morte dele, essas pessoas estariam no local do crime e poderiam muito bem ter feito isso. Só que ele diz assim, ele não dá diretamente a dizer que foi um assassinato, mostra uma cena como se fosse um suicídio, mas você fica na dúvida. Poderia muito bem alguém ter matado ele, ter forjado como suicídio, né? Até porque ele estava preparando um retorno para a televisão, ele ia fazer um novo trabalho e tal. Então dizem os amigos que ele estava animado, já voltando a animar, e depois se matou. Ele estava depressivo, né? A depressão tem altos e baixos, qualquer momento que era poder realmente ter se matado do nada. Ele pode ter se matado pela questão que ele não conseguia papel, né? Foi estigmatizado como um personagem infantil, um ator de história infantil, de ação, histórias bobas, e ele tinha feito um filme dramático, e tinha sido um fracasso do público, achava que ele não tinha calibre para ser um ator grão e tal. Então ele estava numa fase muito depressiva, bebendo muito. Então acho que pode ter sido por isso que ele se matou. Mas também tem essa questão de que podem ter matado ele, e aí ninguém sabe, sim. Nunca foi confirmado. O fato, a polícia colocou como suicídio, que foi como suicídio. Ah, legal. Eu tenho que assistir esse filme, cara. Eu faço tempo que eu fico nessa de assistir, não assisto. Uma das melhores atuações do Ben Affleck. Eu até ia perguntar, tá aí, a pergunta que não quer calar, o Ben Affleck interpreta bem. Ele consegue fazer uma coisa interessante, a expressão do George Higgins, ele consegue captar a expressão do George Higgins, assim, quando tá com o Superman, por exemplo, né, aquela rua, post e tal, aquele sorrisinho, piscadela e tudo, tá, você consegue captar bem isso. Pra não dizer que um personagem como o Super-Homem ficou de 61, que foi esse piloto ridículo do Superboy, e também teve um piloto do Supercão, que era um seriado live action, com os caras vestidos de cachorro, que era muito torto. Em 75 teve um musical que também teve uma adaptação pra TV, que é It's the Bird, It's a Plane, It's Superman. Foi um musical da Broadway passado pela TV. E aí, pra não dizer que ficou de 75 a 88 sem nada, existem essas duas coisas sensacionais que eu vou passar agora pra vocês. Muitos já conhecem, é óbvio, mas quem não conhece, sempre é bom dar uma olhada, porque o link vai estar aí no post. O Superman indiano não, o turco, e o nosso querido Renato Aragão, o nosso Didi Mocó interpretando o Superman, que é uma coisa também, a vida do Superman, ele passando, e aí Superman, tudo bem? Tem o The Rock fazendo o Superman, mas isso é depois, isso é outra hora, mas tá aí no post pra quem quiser dar uma olhada, Renato Aragão, Didi Mocó de Super-Homem, nos efeitos mais sensacionais do mundo, e o Super-Homem turco, cara, é lindo. O Didi acha muito engraçado aquela sequência que ele tá voando, cara. Porque aquele lá no céu, um pássaro, avião, é um emoção, o pessoal tirando piada. É um cearense voador, um cearense tá chato. Tu, negue, tu, filha mãe. Pesado, né? As piadas pesadas pra cacete. Imagina. Eu tenho que fazer um comentário dessa série do Superboy de 88. O Superman é latino, cara. Acho que foi uma grande vitória pro povo latino. Porque o Gerhard Christopher é uma cara de ticano, bicho. Mas eu gostava dele como Superboy. Quando o cara é criança, o cara engole com qualquer programa, né, cara, de TV, cara, assim. Essa tipo... série do Superboy, ele tá incrível. Não, acho não, que esse do Superboy não tinha. Não lembro mesmo de ter tido um Krypto. O que tinha o Krypto era o desenho animado. Uma coisa que é interessante de comentar desse Superboy é que, assim como o filme da Supergirl, essa série do Superboy veio na vibe do filme do Superman, do Christopher Reeve, e eles pegaram um guri que lembrava, entre aspas, o Christopher Reeve. Inclusive, é produzido pelo Alexander Salkind, que foi o cara que produziu o Superman filme. Eu coloquei a abertura dele aí no post. Os efeitos especiais mais sensacionais do mundo. Nossa, muito top. Como é que os efeitos parecem tão legais quando o cara é mais novo, né, cara? Hoje parece muito... Ele voando no prédio, que coisa escrota, cara. Eu tava até comentando em off aqui que minha maior lembrança dessa série aí que foi a primeira vez que eu vi o... Eu acho até que foi a primeira vez que foi mesmo retratado em live action o Mix Speedley. Eu nunca me esqueço que foi um episódio em que eles encontram um totem, tipo, um totem indiano. Wrong! como se fosse desses indianos, assim, daí esse totem é o que surgia o Mix Spitlick. E o Mix Spitlick tinha aquele chapéu dele e tal, era bem parecido, era, quando era criança, era maneiro, agora não lembro, deixa eu até olhar aqui. Cara, um totem indiano ou indígena? É o que eu já falado, também. Indígena. Ah, tá. Eu fiquei imaginando de Shiva, de... É, os carinhas assim, com a palminha junto em cima da cabeça, girando o pescoço. Não, é indígena. Eu tô dormindo já, galera. Seu coordenador? Pois não, meu. O 05 está dormindo. Seu 05, se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares, o senhor vai me explodir. O senhor vai dormir, seu 05. Não, senhor! Estamos todos confiando no senhor. Fui ver a supermoça e lembrei que ela era Billie Jean. Lembra do Aventuras de Billie Jean? A mesma atriz que fez a Supermoça aqui no Supergirl filme de 84. Ela fez as Aventuras de Billie Jean. Aquela Tem a Helen Slater. Ela participou do filme. Também. Uma coisa legal que eu tava vendo agora desse seriado Superboy é que ele era fiel aos quadrinhos, assim, no sentido de que, tipo assim, tinha a Lana, tinha o Pete. A Lana era ruiva e, sabe, o Pete era meio cabeludinho, assim, tipo, visualmente fiel, assim, pelo menos. Eles tentavam, assim. Eles tiveram um time horroroso pra esse seriado, porque na mesma época, o John Byrne aqui, eu tava saindo no Brasil, a revista do John Byrne, eu nunca fui Superboy, que Superman tá brigando com a Liga inteira. Isso é uma coisa complicada, não só aqui no Brasil, mas nos próprios Estados Unidos, onde já tinha sido reformulado o Superman, né, cara? Esse sempre foi um problema das adaptações da DC, assim, que elas sempre foram totalmente desincronizadas com o que tava acontecendo no momento, né? Eu acho que o único que foi bem sincronizado mesmo, claro que eu não tô contando assim, mas tipo os Batman do Nolan, mas eu acho que o único que foi sincronizado mesmo com a época foi o Batman de 89, do Tim Burton, que daí era mais sincronizado com aquele Batman mais dark e tal, Batman do Frank Miller e coisa assim. Até ali, cara, sempre tinha essa desincronia, assim, pelo menos entre os anos 60 e 80 ali, tinha meio que essa desincronia por causa das crises nas distintas terras e essas reformulações aí, né, cara. Mas as Aventuras do Superboy era uma boa adaptação pra época. A gente tem que lembrar também que, né, limitações da época. É, colocar um velho com essa roupa amarela do Mix Pix. Mas tá igual. Aí, cara, tá tosco, mas tá igual. Tá fiel pra caralho, até demais. Vocês pensam em Lex Luthor, você pensa em quê? Uma careca brilhante. Cara careca. Exato. Cara careca. No Lois and Clark o cara tem mullet. Mas aí tem uma explicação, né? Tipo, tem duas coisas que é interessante comentar a respeito do Lois and Clark. Primeiro, que o Lois and Clark é um retorno estética pulp, embora seja mais uma espécie de caricatura do pulp, do que o pulp provavelmente dito, mas é uma volta estética pulp, porque tanto que o nome da série era As Aventuras de Lois e Clark, ou seja, era focado na Lois e no Clark investigando crimes. E é uma perspectiva muito interessante. E essa questão do Lex Luthor é o que acontecia. É que naquela época eles estavam usando nos quadrinhos o Lex Luthor 2, filho do Lex Luthor, que na verdade não era um filho, sim um clone. Mas isso não importa. O que importa é que esse Lex Luthor. se for entrar nisso aí, vai longe, né? Mas o que importa é que esse Lex Luthor, ele era cabeludo nos quadrinhos. E ele era ruivo cabeludo. Quer dizer, o Lex Luthor sempre foi ruivo, né? Ele era cabeludo, então eles pegaram essa vibe, pelo menos no começo, né? Porque depois ele virou careca também na série. Mas no começo ele era cabeludo mesmo. Eu achava interessante, porque foi o primeiro programa, o primeiro live action que mostrava o Lex Luthor do John Byrne, né? O cara que era um empresário e não um cientista louco, né? E era bem uma vibe de sitcom, né? Tinha todo aquele lance dele, da relação do Clark com a Lois, assim. O Superman era mais um adendo, pelo menos no começo. Depois foi passar a ter vilões, a ter essas coisas. Mas no começo era a relação do Clark com os pais, da Lois com os pais do Clark, aquela coisa. Da irmã da Lois que apareceu. Sim, e como eu disse, era meio que uma. Era como. Nossa, Terry Hatcher. Eu paguei uma pequena fortuna na High Society que apareceu ela pelada, cara. Que era uma revista americana, cara. Nossa, e cara, era cobiçado isso, cara. Meus amigos faziam fila pra emprestar a revista dela, pelada. Então você pagou não só uma fortuna, você pagou muitas coisas. É, paguei muito, cara. Hoje nós temos 74 tipos de punheta cadastrados no ISO 9002, né? Inclusive eu estou escrevendo um livro, né? Técnicas para adolescentes. É só como bater uma punheta perfeita para não estar batendo punheta vulso, punheta queima-roupa. Só bate punheta cadastrada. Não só a Terry Hatcher, né? Mas sempre tinha gostosa, né? Todo mundo ia assistir, né? Eu assisti a primeira temporada, assim, eu até não gostava muito, mas eu acho que era a primeira vez que parecia, eu não sei, pelo menos na minha cabeça na época, assim, né? Tipo, a Lois Lane parecia a Lois Lane mesmo. A Lois Lane que eu via nos quadrinhos, assim, sabe? Uhum. Aí... A investigadora, aí que ia pra cima e tal. Não, e até fisicamente mesmo, assim. Pelo menos naquela época, pra mim, parecia, sabe? Porque a Margot Kidder de chorar, né, cara? Sim, a Margot Kidder, ela interpreta a jornalista de verdade, né? Que geralmente é feia. Ele parece um macaco, é feio demais. Só assim você vê. Cara, falando do serial da Lois Clark, eu tenho de lembrança que ele tem muita vibe do Batman 60, né? Tem mais uma vibe meio galhofão, assim. É, não, acho que sim, cara, porque era meio, como eu disse, era meio que uma espécie de paródia barra homenagem a séries antigas, assim, que eram mais pulp, que eram mais de investigação, que eram menos super vilão, assim. Só que era uma pegada um pouco satirizando isso, né? Tipo, mas não satirizando no sentido de parodiando, mas mais leve, assim, mais galhofa mesmo, né? Sim, mas eu não levo pro sentido de camp, que era o que do Batman dos anos 60. Eu vejo muito mais como sitcom, uma Friends da vida, entendeu? Um seriado desse jeito. E eu não vejo ele como camp, cara, de boa, assim. Eu acho, inclusive, que tem coisa que foi muito bem produzida pra época. Alguns vilões que apareceram e tal, pô, muito bom. E também tem nessa série, vale lembrar, que é dessa série, aquela cena clássica do Tempos, que ele fala porque a Lois Lane foi considerada a mulher mais burra da história. É. Aí ele tá com óculos na cara, ó, oh, que diferença. Eu sou super Clark Kent, dele tira os óculos, Superman, coloca óculos novo, Clark Kent, Superman. Ele falou não, óbvio, cara. Essa série, ela tem realmente momentos muito bons, assim. Depois da primeira temporada, assim, eles começam a entrar numa espiral, assim, ascendente, de querer tornar a série uma série mais parecida com série de super-heróis, assim. E aí, com o tempo, eles começam a produzir episódios um pouco mais interessantes pra quem é fã de quadrinhos. Tanto que, se não me engano, no final da segunda temporada, acontece a invasão de kryptonianos, né? E que é muito legal. Sim. Tipo, essa sequência que são, eu acho que é o final, dois últimos episódios da segunda temporada, ou o último episódio da segunda temporada e os dois primeiros da terceira, que é muito legal, assim. E aí eles começam, aí tem várias coisas. Aí aparece o Mix Spitlick, que não é uma versão que nem a desse do Superboy, que é uma versão um pouco mais, entre aspas, séria. Num episódio muito legal, que é um episódio de Natal, aparece o Metalo, aparece esse Tempos, que essa versão do Tempos na série do Lois Clark não existe nos quadrinhos, né? Mas era um vilão muito legal que apareceu mais de uma vez. Que ele cata o HG Wells e usa ele como refém na máquina do tempo. É muito legal. Que foi, se eu não me engano, o primeiro super vilão dessa série aí. O primeiro que apareceu como super vilão mesmo. Antes dele tinha o Lex Luthor, né? Que era mais um vilão, entre aspas, normal, assim, no sentido de ser criminoso, empresário e tal. O primeiro, assim, que tinha mais essa vibe de super vilão foi esse tempo. Uma coisa que eu lembrei agora, cara. A primeira temporada, o Superman do Lois Clark era o Superman de cabeludo, do retorno do Superman. E, ó, mas só que aí que vai lembrar, eu ia lembrar um negócio. Essa série pegou um embalo junto com a morte do Superman. É, exato. A morte e o retorno. A morte e o retorno. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque assim, você sabe que a morte e o retorno só surgiram porque existia a série, né? E a série surgiu antes. Exato. Sim, a série é de 93. Eu tô dizendo que ela saiu, ela tava passando junto e ela pegou o hype na mídia. É porque todo aquele hype da morte do Super-Homem aproveitou. Mas 93 é que vocês estão fazendo o seguinte, vocês estão pensando na morte e retorno do Super-Homem que saiu aqui. A morte também saiu lá e saiu aqui no mesmo período. A editora Abril puxou. É simultâneo? Pra que eles atravessaram a cronologia? Não, mas aqui, ó. No Wikipedia, a morte do Superman é de 92. Adiante. Poxa vida. Tá, eu sei por conta de um caso que tem um dos boxes, que esse que o André já citou, da história do Superman, que corrobora essa explicação que eu estou colocando. Porque o morte e retorno também só aconteceu porque Lois e Clark existia, a série existia. Porque nos quadrinhos eles tinham feito um planejamento para casar o Superman e a Lois Lane. Só que a série de televisão queria fazer isso antes. Então proibiram nos quadrinhos que eles se casarem. A Lois Lane e o Superman, esse ia ser o grande evento. Então eles pensaram, Stalin tinha um ano planejado das histórias, eles pensaram, o que, é que a gente pode fazer agora para reverter isso? E aí, no meio do brainstorm, decidiram que iam matar o Superman. Foi por conta da série que resolveram matar o Superman, porque eles podiam fazer a história que eles queriam. Cara, mas então tem alguma coisa errada nessa storyline, porque o Lois Clark é de 93, e como é que aqui diz que o morto Super-Homem é de 92? É porque eu acho que a Wikipédia não é infalível, né, meu querido? Não, tudo bem, cara, mas... Então vamos no Comic Vine, que é uma... Aqui, foi publicado em junho de 93. É a volta, Retorno do Super-Homem de 93, tá dizendo que foi outubro de 92. Não, é isso que eu tô falando, o Retorno do Super-Homem é que casa com a estreia da série, é isso que eu tô querendo dizer. Que é o Super-Homem cabeludo, eu vou botar aqui. Essa história tá sendo contada num dos extras, do Superman Returns, que tinha ou foi naquele relacionamento do Superman e do Richard Donner, que quiseram masterizar. Mas tá em algum, eu vi esse documentário, tem o Mark Waid, se não me engano, acho, não lembro quem é, falando isso, falando essa história. Uhum. É, pois é, aqui no Comic Vine ele fala, ele coloca 1993 como data. E agora? Não sei. Só sei que foi assim. Então a pergunta que não quer calar: se a série inspirou a morte, inspirou entre aspas a morte do Superman, ela inspirou também o Superman cabeludo? O Superman tá bullets na primeira temporada. Eu acho que o que acontece aí é uma troca de coisas. Porque, por exemplo, você tem que pensar que as histórias em quadrinhos, elas são pensadas com um ano e meio de antecedência. Então, provavelmente quando eles pensaram isso, a série tava sendo produzida, tava pra ser feita. Então, provavelmente eles pensavam em juntar o Clark e a Lois durante a série. E não queria que isso acontecesse nos quadrinhos antes. Provavelmente seja essa a questão. Então provavelmente por isso que a gente podia fazer. Então a gente tinha um planejamento pra casar e tiveram que mudar. Aí criar um planejamento pra morte, pra criar um grande evento. É, não, pode ser. Pode ser isso aí mesmo, acho que é. Tá, então agora que a gente já resolveu essa polêmica... Não, mas tem uma outra polêmica. Mas tem uma polêmica mais gritante ainda. A Lois Lane, a gente vê depois que ela é irmã do Stallone. E ela tem um caso com o Kurt Russell. Hã? Do Tommy Cash. Ah, putz. Referência do Modete aí, olha. Cara, ai, ai. Nem eu ia conseguir. Sério, cara, vocês não lembram do Tug Cash mesmo? Não, eu não gosto daquele. Eu lembro do Tug Cash, mas, cara, não, eu ia lembrar disso aí agora. E uma coisa legal também de falar é que essa série abriu espaço pra série do Flash, que foi uma série que veio depois, do Lois e Clark, né? Eu tô vendo a foto desse Jim Kane, que é o... Mas Super-Homem Havaiano. É. Ele tem uma cara de garoto propaganda de creme dental, não tem? Ele fez aqui no Brasil, da Havaiana, do que ele fez mesmo? Ele fez propaganda aqui no Brasil. Cara, ele parece que tá batendo um Klingon aqui num vídeo que eu tô assistindo aqui. O Super-Homem batendo um Klingon. Por isso que eu tenho essa memória aqui, o feriado da galhofa. Por causa da cara do Clark, cara. Ele tem uma cara de que ele fala uma frase e com a câmera aproxima ele dá um sorrisinho e faz pim no dente dele. O Jimmy Olsen desse seriado depois foi fazer Dungeons and Dragons. Não, o Jimmy Olsen teve dois, né? Nesse seriado. Um na primeira e outro na segunda, né? É, mudou o ator acho que na segunda temporada, isso aí mesmo. Aí era legal que a Globo exibia fora de ordem, né? E se judia de um jeito, assim, que raios de dinheiro é esse, cara? Filho, essa. É, a Terry Ratchett, depois dessa série, foi fazer esse Bond Girl, né? Fazer o 007, que o homem nunca morre, se não me engano. Eu me lembro de um episódio, acho que era a primeira temporada, que eu achei muito engraçado, assim. Não por ser melhor, mas pela situação. É o julgamento do Superman. O Lex Luthor faz uma coisa lá e fica parecendo que o Superman, ao utilizar os poderes dele, está sobreaquecendo a Terra. E aí ele é julgado e proibido de usar os poderes. Isso no Lois e Clark? Sim, no Lois e Clark. Eu lembro desse episódio. Não lembrava desse episódio, mas... E aí ele vai preso, fica preso pra lá, proibido de usar os poderes. Aí acontece alguma coisa e ele foge. Ah, lembrei! Lembrei, nesse episódio ele faz uma citação a Gotham City. Uhum. Pô, que memória, hein, bicho? É porque crossover entre heróis no live action, no meio live action da TV ou cinema, era coisa que não acontecia com frequência naquela época. Inclusive, eu lembro exatamente da cena. Ele tá discutindo com a Lois e a Lois fala alguma coisa meio alta, do tipo dele ser o Super-Homem, uma coisa assim. É, e ele fala assim, sim, fala mais alto, ninguém ouviu em Gotham City. Só que eu assisti dublado, né? Tipo, eu imagino que o original ele também tenha usado Gotham City, porque os dubladores não seriam espertos. Não falar Gotham City e eles dublarem como Gotham City. Aí você tá subestimando a capacidade dos dubladores brasileiros. Falei dubladores, mas na verdade eu falei injustamente. Eu tô subestimando a capacidade de quem faz a tradução. E quem faz a dublagem. Eu só falei errado. Morra, seu viadinho! Eu tenho um questionamento sobre essa série pra vocês. Vocês gostavam do Jonathan Kent gordinho e bonachão? A Martha Kent também, lembro, cara. Eu achava um barato isso. Esse era um ponto que era bem galhofa, mas eu, na época eu gostava. Porque era uma coisa assim, tipo... Eles eram aqueles pais é mesmo. E era uma coisa bem recorrente que tu vê que daí é bem... Aí entra, eu concordo com o Modesto. Uma coisa de sitcom, assim, que era uma gag recorrente, que era deles, do Clark ligar pra um deles, daqui a pouco o outro se mete na conversa no telefone, quando vê o outro tá com uma extensão do telefone, comendo, sabe? Pra leitor de quadrinho é uma coisa tridiota, mas é uma gag bem interessante do ponto de vista, engraçada do ponto de vista de sitcom, assim, e acontecia com frequência, assim, eu lembro disso. Sempre que eu penso no Jonathan Kent, eu penso num baixinho atarracado, caipira no último, tá ligado? É sempre imagem na minha cabeça. Desculpe, mas eu ainda consigo, eu tenho muito tesão na Net O'Toole, mas isso vamos falar depois. É. Não, eu ia comentar, não isso, mas eu ia comentar que a minha visão dos coadjuvantes do Clark, pelo menos dos pais do Clark, tem muito a ver com a época, assim, porque eu só parei de ver o pais do Kent como bonachões, assim, com Smallville, que aí mostravam o Jonathan Kent um pouco mais novo, assim. Mas até então, eram os paizão, assim, os tiozão, sabe, o cara que faz piada sem graça era o Perry Wright, né, do Lois Clark. Tiozão que faz piada, churrasco. Por São Elvis. Mas eu sei lá, cara, assim, eu entendo. A intenção do Lois Clark não era fazer uma série de Superman, né, cara? Nunca foi, assim. Depois de um tempo ela acabou se tornando, tá, provavelmente porque os fãs começaram a chiar, ou talvez porque a série, talvez o mesmo fator de Smallville, né? Ou pra não perder a audiência, começou a perder a audiência, daí eles, tá, então vamos garantir a audiência certa, que é os fãs de quadrinho, então vamos começar a colocar coisa de quadrinho, né? Mas... Ah, não, mas é que Smallville já começa com uma outra proposta. Bag I'm useless, not for long, the future is coming out, and I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, my future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall. Já começa em cima, baseado em cima de um quadrinho, coisa que as aventuras de Lois e Clark não tem. Ele tem aquele clima do gibi dos anos 50, que tinha o gibi da Lois Lane, lembra? Sim, sim. O que eu quero dizer é que no caso do Smallville, o Smallville ele também não era uma série do Superman. Era uma série baseada no universo do Superman. Na verdade, foi isso que me atraiu na série. Era justamente não, sim, ser uma série sobre o Superman. Por mais que tivesse todos os elementos. Depois ele virou uma série do Superman. Quando ele começou a ir pra Metrópolis, quando ele começou a descobrir mais sobre Krypton, quando começou a aparecer outros kryptonianos, quando começou a aparecer, aí virou uma série do Superman, mas as primeiras duas, três temporadas, não era uma série do Superman, era uma série tipo, tipo um prequel, era um pré-Superman. Dá pra falar que foi baseado a primeira temporada no As Quatro Estações do Jeff Loeb, né? O bom do Smallville é que ele pega uma premissa que era muito ridícula do Lex Luthor e do Clark terem sido amigos na adolescência, e usa isso como arco dramático na série, né, como principal arco dramático e como triângulo amoroso, que no começo isso não dá muito a entender isso, mas é um triângulo amoroso entre ele, o Clark e a Lana, né? Os produtores e roteiristas do Smallville eram os mesmos do Arquivo X. Então ele tinha esses vícios de quê? Que as histórias que valiam eram as duas primeiras da temporada e as últimas da temporada. E o resto no meio era só Monstro da Semana, né? Era os Meteor Freak e coisa assim. Embora tivesse essa coisa meio chata, assim, às vezes, eu gostava, achava que era, pra mim era um formato que eu andava. Claro que não ia funcionar por muito tempo, né? Mas era um formato que no geral funcionava. Só que daí quando eles começaram a ver que isso ia começar a ficar muito chato, né? Aí que eles começaram a inserir outros elementos kryptonianos, foram metendo coisa, mas a primeira temporada praticamente é só isso. Mas eu gosto muito do final da primeira temporada, que o final da primeira temporada ele não tem nem um Meteor Freak, assim. O final da primeira temporada temporada, ela acaba no clímax da terceira edição do dos Quatro Estações, não, na quarta edição, Tempestade, Furacão, que é muito furacão legal. Furacão que pega, só pra colocar assim em contexto, o mesmo Jeff Loeb, que é o cara que faz o que escreveu a Quatro Estações, ele escreveu boa parte da primeira, segunda e terceira temporada. Ele foi parar de escrever Smallville quando o filho dele faleceu, até que tem um episódio em homenagem ao filho dele. Mas, e assim, depois de um tempo, quando ficou só com a parte de produção do pessoal de TV, deu aquela barrigada, e depois quem entrou pra tentar dar uma consertada no final foi o Geoff Johns. Sim, sim, que daí ele daí que começou a inserir a Liga da Justiça e tal. Mas antes da gente entrar nessa questão de começar a usar mais elementos do universo DC, uma coisa que eu acho bem, bem interessante comentar no Smallville, assim, como eu disse, a premissa da série era, não era ser uma série do Superman, era ser uma série sobre um jovem que ele não faz ideia que um dia ele vai se tornar o Superman, o maior herói da humanidade. É tipo assim, é mostrar a trajetória. Um dos pontos que eu achava positivo disso era mostrar que ele não surgiu os poderes dele do nada, assim. O primeiro poder dele era invulnerabilidade, super força e super velocidade. E aí depois, aos poucos, iam aparecendo outros poderes, que nem, tipo, a visão de calor foi aparecer só na segunda temporada, se não me engano. Supunha-se que o voo ia ser o último que ia se manifestar. E isso eu achava uma trajetória muito interessante. Só que daí, como toda a série, né, vão alterando no meio do caminho e vão se atropelando. Essa pegada mudou completamente de rumo, assim. É uma pena, porque eu gostava dessa ideia. Ah, e a analogia que eles faziam usando as criptonitas, que a criptonita vermelha era uma droga pra ele, que ele ficava descontrolado porque ele usava como se fosse uma droga. Caralho. Eu gostava das referências, sabe? Da ideia de mostrar, assim, que tinha... Como não era, entre aspas, uma história do Superman, ela mostrava elementos que insinuavam o porquê que ele seria do jeito que seria. Então, por exemplo, o símbolo do Smallville High era o escudo do Superman, era aquele formato de escudo do Superman, era um pássarozinho com uma capa vermelha. Ele tinha o colar de kriptonita, ou um colar que a Lana usava, que era de kriptonita. Sempre que ele chegava perto da Lana, ele ficava totalmente desastrado por causa da kriptonita, né? Então isso meio que explicava porque ele era desastrado. Uma sequência de episódios que a Lana perde, o colar e o Lex Luthor encontra, e aí o Lex Luthor entrega pro Clark dentro de uma caixinha, que era a mesma, era exatamente igual a caixinha que o Lex dos quadrinhos do John Byrne usava pra guardar o anel dele de kriptonita, sabe? Então, esse monte de referências, esses easter eggs eram muito legais, cara, porque era uma coisa assim, ó, eles não estavam explicando que era isso que ia fazer, que era por causa do Smallville High, do escudo Smallville High, que ele ia ter o cinto. Eles não explicavam isso, mas eles jogavam, assim, e deixavam insinuado, assim. Isso era uma coisa que eu achava legal. Na minha cabeça, a série perfeita do Smallville, assim, seria acabar com ele nunca se tornando Superman. Seria acabar com ele resolvendo viajar o mundo antes de ir pra faculdade, por exemplo. E desenvolvendo o poder de voo e decidindo, não, eu tenho que viajar o mundo, tenho que descobrir o que eu quero fazer na minha vida, sabe? E nunca ficar claro exatamente como ele virou Clark com óculos, como ele pegou o uniforme, sabe? E nunca ficar claro isso. Isso pra mim era a visão ideal, assim, do Smallville, sabe? O Smallville, ele, como você falou, ele começou, pra mim, eu sempre vi tudo isso como o si de estado pequeno, né? Que era uma história de um cara estranho no meio de pessoas tentando se descobrir. E aí ele tava tentando fazer uma história de adolescente, né? Pegar o público da adolescente contando história de romance, história de amor. No meu visto, colocar algumas coisas de heróis. E aí fazer, como você falou, as referências. E tem umas coisas que eu acho muito legal, que fazer uns episódios muito bonitos, assim, focado mais na essência de um personagem Superman, né? Como na bondade dele, assim, como aquele episódio do garotinho que tinha poderes, detalhes dele, realmente, que ele tinha uma revista chamada Anjo Vingador, né? Que ia fazer referência ao Superman e tal. E é focado na questão dele como um exemplo, um símbolo, né? Só que a série começou a fazer sucesso, né? E tudo que faz sucesso precisa se manter. Começou a surgir outras séries parecidas, com temas parecidos, eles começaram a ver que precisavam manter isso, então começaram a ser cada vez mais coisas de super-heróis, né? Então aí a série foi mudando. Tanto que o planejamento original dela era que terminaria com ele saindo do Smallville, exatamente para ir para Metrópolis, né? Até acabar nisso, não ia ter uma continuidade. Aí não ia mostrar ele em Metrópolis, não ia mostrar ele rodando o mundo, nem nada. Ele terminaria Smallville, com poder de voo, e usar roupa só no último episódio e acabou. Só que aí a coisa começou a mudar, e começaram a mudar, inseriram bruxas, inseriram cristais espalhados pelo mundo, inseriram uma fortaleza que tem que descobrir, e depois aparece o Neptuniano, e começa a aparecer coisa, que vão jogando coisa, e essa série descambou, ou que descambou em 10 anos. Eu não concordo com você, Marcelo, que isso prejudicou a série. Eu acho assim, que a série modificou demais o foco, então acho que tem muitas pessoas que gostavam daquele tipo de deixar de assistir a série. Eu mesmo conheço muita gente que deixou de assistir a série por causa disso. Mas ao mesmo tempo que você tinha esse lance das pedras, você tinha todo aquele mistério da ilha com o Lex Luthor, entendeu? Você tinha essas coisas em paralelo. e eu não concordo também com você quando você fala que a série é meio baseada em OC, assim. Tinha essa parte de romance, mas ela não era o foco principal. Eu acho que ele tinha muito mais a ver, como o Rafael tinha falado, com um Arquivo X mesmo. Porque a primeira temporada e a segunda, ele tinha uma pegada muito mais pro sério, assim. Tanto que na segunda temporada, cara, eles foram atrás do Christopher Reeve pra aparecer lá. Na segunda temporada, episódio 17, quando o Christopher Reeve, que descobre a mensagem de Krypton que tá vindo pra Terra, dizendo pro Kal-El o que tava acontecendo, que ele era Kal-El, tal, tal, tal. É absurdo de bom, sabe? Aquele episódio é muito, muito foda. Ele vai mantendo uma sequência de bons episódios com o mistério em cima, entendeu? Tem todo aquele lance do mistério, conspiração do governo e tal, que isso vai tendo uma sequência. Eu não... Sim, cara, mas isso é um filme que quer dizer que não é inspirado também. Porque, tipo, Verônica Mars é uma história de suspense, mas tem muita coisa de história de adolescente. E é uma história boa. O Dawson Creek tinha uma questão de relações de entre adolescentes e intrigas e tal entre eles mesmo, mas é uma história séria, não é uma história de comédia. Vocês viram que a gente encontrou, né, uma putinha do Smallville aqui, né, que é o Modesto. Mas acho que ambos estão corretos. A questão é que, assim, era sim pra ser uma série adolescente, mas o que não significava que ia ficar só na questão do adolescente, mas era uma série que era focada para adolescentes. Uma coisa que eu gostava no Smallville, pelo menos em termos de iniciativa, era a tentativa de traduzir a essência do Superman pro universo adolescente. Isso era uma coisa que eu gostava muito. Por exemplo, que nem num episódio que ele perde os poderes e a Lana chega pra ele e fala assim: ah, tu tá diferente. Daí ele fala assim: ah, por quê, né? Porque daí ele perde os poderes e ele começa a agir do jeito que ele quer, né? Assim, tipo, como uma pessoa normal, vamos dizer assim. E aí ela fala assim: ah, sei lá, tu sempre parece que tá com o mundo, tá segurando o mundo nos teus ombros, né? Agora tu não parece mais, parece que tá normal. E aí quando ele volta a ter os poderes de novo, ela fala alguma coisa tipo assim: poxa, tu parece que tu voltou de novo com aquele cara que parece que tá sempre segurando o mundo nos ombros. Então, tipo, cara, é um diálogo bem ridículo, assim, bem simples, mas ele traduz bem, assim, o que é o Superman. É o cara que tem aquele fardo do superpoder, aquele fardo de ter que estar sempre pensando em não usar aquilo pro mal, vamos dizer assim, sabe? Aquela sequência da Liga da Justiça que ele fala com o Darkseid, né? Que, tipo, eu sempre tô controlando, porque pra mim, assim, se eu quiser, eu posso quebrar todo mundo. Exatamente. E eu acho que o Smallville era bom nessas de traduzir pra uma forma adolescente, né? Pra uma forma de história adolescente, as questões da bondade do Clark mesmo, do Superman, porque Clark era o Clark mesmo, assim, por mais que ele se envolvesse em questões de adolescente normal, ele era o cara que tu olhava e dizia assim que ele vai ser o Superman, ele era aquele cara bonzinho, ele era o cara que todo mundo dizia: pô, mas tu é bonzinho demais, sabe? Eles não desmereceram esse lado, assim, isso que foi muito legal. E mostrou de onde veio, tem um foco muito importante no Jonathan e na Martha Kent, que eu acho que são personagens muito legais durante a série, assim. Chloe O'Brien, que é uma personagem que acabou depois aparecendo nos quadrinhos também, mas é uma personagem que surgiu ali, o lance de investigação do jornalismo, ela mostrando pro Clark como que ele sendo jornalista, ele ia estar perto da ação que tava acontecendo, assim. Aí, Modeste, eu vou te dizer uma coisa, aí entra no um dos motivos pelos quais eu particularmente deixei de gostar de Smallville. Eu também. Porque pra mim, a Chloe e a Lana eram a Lois dividida em duas, e isso explicaria por que ele se apaixonaria pela Lois depois. Aí depois que colocaram uma Lois Lane, aí tipo assim, aí não tem sentido. Aí sim, eu concordo com você que ali ele desvirtuou o caminho da Chloe, tanto é que a Chloe ficou perdida até ela virar oráculo. É, depois ela vira oráculo ali. Ela fica a confidente do Clark porque ela sabe quem sabe a identidade dele e vira a namoradinha do Jimmy Olsen. E só pro pessoal não confundir, o Jimmy Olsen do Smallville, ele é irmão gêmeo do Homem de Gelo dos filmes do Bryan Singer. Não é o mesmo cara. Tá? E na série era irmão do Jimmy, né? É, o Smallville não é o Jimmy Olsen que conhece. Irmão do Jimmy Olsen que se chama Jimmy Olsen. Cara, isso foi muito crítico. Exatamente. Isso foi muito crítico. Cara, Smallville pra mim foi bom até a terceira temporada. As últimas temporadas foram legais, mas já não era mais Smallville. Era as aventuras. Sim, as novas aventuras de Lois e Clark, parte 2. Não, era as novas aventuras do Superboy. Um mito não nasce do dia para a noite. E o que você é? Homem ou super-homem? Descubra como tudo começou. Eu daria tudo para ser normal. Smallville, as aventuras do Superboy. Sempre comento isso também com o pessoal, porque eu lembro que, tipo, o mid-season do Smallville, da terceira temporada do Smallville, termina com o Le- Lex descobrindo que o Clark tem poderes, mas indo parar no hospício. E o arco do Smallville até aquele ponto ali, a série podia acabar ali, cara. Sim, sim. Porque, tipo assim, ali deixa, tá, beleza. Agora dá pra mais ou menos traçar uma linha de por que que o Lex chegou aonde chegou e como ele ficou do jeito que ficou, por que que o Clark ficou do jeito que ficou, por que que ele não lembra, por exemplo, que o Clark é o... Lembra não, mas por que que ele não vai ligar o Clark ao Superman e tal. Até aquele arco ali parecia uma coisa que, mesmo usando, tipo assim, na segunda, na terceira temporada, já ele já foi pra Metrópole, já usou elementos mais elementos dos quadrinhos, assim, até ali parecia uma progressão que parecia natural. Aí depois disso, que daí eles começaram a querer misturar, daí tipo, apareceu uma Supergirl que não era super, que no fim não era Supergirl, aí depois veio a Lois Lane, veio a Fortaleza da Solidão, tudo bem, eu até lembro que assisti alguns episódios bem legais da quarta temporada, por exemplo, mas não era mais Smallville. Mas nós estamos esquecendo um dos pilares dessa série, a figura mais importante da série, mais importante até do que o Clark, que é o Lex. A série perde muito quando o Lex sai, e o Michael Rosenbaum, pô, cara, ele manda muito bem, e você vê o quanto ele vai se tornando filha da puta, porque no começo ele não é filha da puta, quem é o Lionel, o pai dele, e aí sai vendo o Lex se tornando um filho da puta, e aí que vai dando tempero pra série, vai ficando ela melhor. Na verdade, o Lex é vítima da ocasião, né? No começo, sim, mas depois ele entra no embalo. Digo no começo, ele é vítima da ocasião, e aí ele vê que ele tem que tornar um filho da puta pra poder sobreviver. A criação, né? O pai construiu toda uma criação pra se tornar aquilo, né? E aí é o que eles tentaram colocar como a causa e consequência quando ele, em teoria, ele mata o pai dele lá na sétima temporada, se não me engano, na sexta, ele joga ele do prédio, que é tipo fechando esse ciclo lá. Você não fez chegar até aqui pra matar você e se tornar o vilão. Assim, eu só assisti até a terceira temporada e depois, nas próximas, eu assisti episódios esparsos até acho que a quinta, e depois na quinta eu parei de vez. Então as outras temporadas eu não vi. Mas então até onde eu vi, assim, o que eu gostava bastante da interpretação do Luthor é que ele mostrava um Luthor que não era um vilão. Uhum. Ele não era um personagem que, tipo assim, eu quero dominar o mundo. Não, ele era um cara que tudo que ele fazia, ele sentia que era justificado. Por ser uma pessoa cruel ou por coisa assim. Ele fazia porque era aquilo que tinha que fazer. Era o que ele achava o que era o certo a fazer. Ele era um personagem muito shakespeariano nesse caso. Sim, com certeza. Mas eu gostava dessa vibe entre a Magneto dele, vamos dizer assim. Ah. Era uma pegada de tipo assim, não, vocês não estão entendendo. Eu tô fazendo isso porque eu sou a única pessoa capaz de fazer isso, porque ninguém mais vai querer fazer. É tipo um Ozymandias, assim. Eu tô fazendo isso é o certo, mas só eu posso fazer porque ninguém vai ter coragem, sabe? Eu acho, uhum. Acho que tinha esse lado, assim, que eu gostava muito, que... Eu acho que o grande mérito da série das primeiras temporadas era esse. Era não lidar como uma história que tivesse heróis e vilões. Tanto que os vilões geralmente eram os Meteor Freaks, que não eram vilões, eram geralmente também vítimas das circunstâncias, né? A Amy Adams, que agora vai ser a Lois Lane, que foi uma das Meteor Freaks no Smallville, né? Aquela que comia pra caralho. O Shonuff, lembra do Shonuff do dragão? Foi o último papel que o cara fez. Ele era um Meteor Freak também. Mas só que nessa dos Meteor Freaks vai sendo feita toda uma construção de outros personagens que acabam ficando na série também depois. Sim, viram meio recorrentes, né? Sim, e são foda. Tem uma cena que eu lembro o dia que eu assisti, que todo mundo começou a ligar um pro outro, que era uma mulher que ela viu o futuro. Era uma Meteor Freak que viu o futuro. Ela era cega. Eu lembro. E ela só enxergava o futuro. E ela vê o Lex dominando, sendo presidente e fudendo com tudo, assim, né? Tipo aquele campo, ele presidente dos Estados Unidos, aí ele tá no campo florido, as flores morrem e ele tá num cemitério, assim, numa guerra. Não, e o mais legal, e aparece tá só a capa luva vermelha do Clark, assim. Não, e o mais legal, ele tá com uma luva. Esses são os detalhes que eu falo que eu acho muito legal. Uhum. Nessa visão do futuro, ele tá com uma luva, tipo, indicando que ele é o Lex do John Byrne, que perdeu a mão por causa da exposição ao anel de Kryptonita, sabe? Que tem, tá com uma mão mecânica, tá muito foda isso, cara. É muito legal. E o do Clark era mais legal, né? Era a capa aparecendo só balançando. Na verdade, era a capa voando. Na verdade, ela fala alguma coisa do tipo assim, cara, o que eu vejo é tu seguindo, como se, tipo assim, como se ele fosse imortal, assim, como se o futuro dele fosse uma coisa atemporal, fosse eterna, assim. É porque geralmente, se não me engano, ela tem capacidade também de ver, o principal dela era ver a morte das pessoas. Ah, né? Era ver a morte, exatamente. E daí ela não consegue ver a morte. Ela vê, tipo assim, cara, eu não vejo tu morrer, eu vejo tu seguindo, tipo, até uma metalinguagem, assim, de ver o ícone, né? Ver o símbolo, né? Que o símbolo do Superman acaba se tornando imortal, né, cara? E isso entra no que o Marcelo falou, de que nas primeiras temporadas tinha muito essa coisa de pegar o lado emocional do que é ser, do que é estar num universo do Superman, assim, do que é ser o Superman, de ensinar ele a, de ele se tornar o Superman, sabe? E isso eu achava uma pegada bem legal. Chegou um momento, que daí foi quando eu comecei a parar de assistir, embora tivesse esse emocional, eles estavam se focando demais no espetáculo, assim. Então já não me chamava mais atenção. Pra mim, o ponto, assim, que pra mim eu deixei, mas tem mais pontos de assistir, um pouquinho, foi exatamente esse, não, terceiro pra quarta temporada, porque eu acho que pra mim, assim, do final dessa temporada, o terceiro pra mim é a melhor de todos, porque é quando eles conseguem, lá não, na primeira, segunda, terceira temporada, lá na luta é o vilão pra mim, é o cara que manipula as pessoas, que as coisas, coloca todas e tal. Então ele é preso, né, finalmente ele é preso, porque conseguiu provar, que o pai do tipo 8, que ele era o vilão, ele tinha feito matar o pai, tinha feito isso aqui, tinha feito um monte de roubos e tal, e ele é preso. E aí, no final, a causa e consequência, que é exatamente essa coisa do Superman. O Clark começa a achar que todo que ele é culpado de várias coisas que aconteceram com os amigos dele e tal, e ele resolve aceitar o treinamento do Jor-El, né? Jor-El. Que é quem faz a voz, é o Terrence Stamp, que é quem fazia o Zod. Aí ele aceita o treinamento do Jor-El, o mesmo episódio, uma sequência de cena tá muito massa, essa sequência de cena final. É o Léo Lutz sendo a cabeça raspada na prisão, e o Lex Luthor sendo envenenado com o vinho com a mãe do Léo Lutor, a Chloe teoricamente explodindo, morrendo por causa do Léo Lutor, a Lana não lembra o que acontece com ela nesse momento, e o Clark preso numa bolha, que é exatamente o símbolo do Superman, uma bolha lá, e ele como se estivesse preparado pra virar outra coisa. Então, tipo, a final temporada pra mim é uma temporada muito bem construída. E você lembra que nessa mesma temporada, na terceira temporada, que aparece o Morgan Edge, que aparece também a Margot Kidder, que ela é assistente do Dr. Vigil Swam, que é o Christopher Reeve. Então, o Morgan Edge, quem faz é o Rutger Hauer. Eu acho assim, eu acho que tem histórias que proposta tem que ser não entregar tudo. Tipo, eu acho que Smallville é uma série que ela não poderia terminar com ele virando Superman. Tipo, se ela terminasse desse jeito ali que terminou a terceira temporada, mesmo que fosse, meu Deus, tipo, e agora que aconteceu? Cara, é isso, sabe? Tipo assim, ó, a partir de agora, vai saber o que vai acontecer. Só sabe que pulou disso pra ele virar o Superman, sabe? Não, e é assim, tipo, aconteceu o quê? Agora eu me lembrei, o Pete tinha se embora do Smallville, porque tinha deixado de ser amigo do Clark, tava com o raio que ia embora. A Lana tinha ido fazer curso de artes em Paris, quer dizer, todo mundo tava meio que tava encaminhada. E a Chloe era uma boa forma de tirar ela da cela, ela morrendo com explosão depois dela, tipo... Sim, e todo mundo tava apostando que ela ia sair ali, né, Marcelo? Exato, todo mundo achava que ela ia sair, porque achava que aquilo ali era indicativo de que ela voltaria pra sair. E pra mim, acho que deve ter sido assim, ela tinha que sair naquele momento. Só que depois eu soube que ela Lois Lane, e aí começaram a misturar outras coisas na história, mas que eu acho que ali, aquele ponto ali, já tá um ponto como o Rafael falou. Se encerrasse ali, enquanto todo mundo, as peças estão pra goleiro, né? É só continuar a história, seria continuada de qualquer forma. A Lois, a Lana, ela vai pra Paris e descobre que é neta de uma bruxa. É, faz de cristais criptonianos que juntos formariam o Capitão Planeta e descobriria a transição dela. Então, eram as três pedras que davam conhecimento, né? E todo mundo vai atrás dessas pedras, assim. O problema de Smallville é bem claro, é a quarta temporada. Pra diante? Não, porque a sétima, a oitava, porque as outras são legais, porque é onde eu entro o Jeff Loeb daí, entendeu? O Geoff Jones, quer dizer. Porque na terceira pra quarta é que sai o Jeff Loeb. E aí fica só na mão do pessoal do TV. Você não tem uma interferência da DC ali. É, aí caga tudo. Aí vê o Geoff Jones pra arrumar a cagada toda. E aí ele fala assim: ele faz bem o que a DC faz com as tripulações. Ah, ignora isso. Vamos pegar o que tava de bom e vamos construir um final em cima disso. É o que dá pra fazer. É, eu assisti a última temporada, né? Que foi a décima temporada, assim. Começo da décima temporada, os primeiros episódios, pra mim, estavam muito nos trilhos, assim, porque tinha essa vibe que o Homem falou. Ficava muito claro que eles estavam simplesmente, tipo, pá, pá, pá, pá, pá, picotando as arestas e fazendo com que a coisa seguisse no trilho pra ele virar o Superman que o cara conhece nos quadrinhos. E eu pensei, bom, beleza, tudo bem, não era o que eu imaginava dos Smallville, mas agora que o Smallville também já desandou mesmo, que pelo menos termine de forma digna. Só que, daí da metade pra diante foi achei uma merda, cara. Merda mesmo, assim. Eu comecei gostando, sabe? Tipo, eles já mostraram já de cara no primeiro, segundo episódio, já mostraram, entre aspas, o motivo pra Chloe não aparecer, né? No futuro do Superman, porque dela não existia, entre aspas. Aí começa a botar o Esquadrão Suicida, já começa a colocar as coisas assim nos trilhos, assim. Mas aí depois, da metade pra diante, eles se perdem valendo, cara. Valendo, assim. Eles criaram um monte de coisas assim que foram muito loucas, como por exemplo o General Zod, o General Zod, que foi na sétima temporada, na oitava. Só o General Zod, ele queria ter escândalo de volta, aí o Clark tem que meio que se sacrificar pra poder mandar todo mundo fazer uma fantasma, aí bota a voz dele no futuro e vê se o Clark não torneando completo. Aí o Jeff Jones traz a Legião, aí depois traz a Liga da Sociedade da Justiça, e aí traz uma seita que o Leonel Luthor junto com o Christopher Reeve participavam, que era esperando um escolhido que seria o Clark Kent pra poder salvar o mundo, e aí começa a mostrar um monte de coisas, e quando chegou no final, eles têm que estar muito enrolados pra desenrolar. Sim, né? aí o foco passa a não ser mais os personagens, passa a ser o espetáculo, é isso que eu digo, cara. Claro. Tu pode analisar todas as séries de TV com elementos fantásticos, elas começam a se perder no momento que elas dão mais valor pro espetáculo e menos pros personagens. Aconteceu com Lost, aconteceu com a terceira temporada do The 4400, por exemplo, aconteceu com Smallville. Todas as séries de fantasia é assim. Mas eu acho que isso é normal com qualquer série que dure, né, cara? Eu acho que quando a série começa a durar por muito tempo, assim, o pessoal começa a não saber mais o que fazer e começa a ter que inventar. E daí o espetáculo acaba se sobrepondo, né, cara? Os personagens, tipo, já contou tudo que tinha que contar, todos os arcos e tal. Aí só sobra pirotecnia, né? 5, 4, 3, 2, 1. You okay? You okay? Holy fuck, man, that thing's on fire. You alright? Holy fuck. E é isso aí, pessoal. Vamos para os personagens. Depois, em breve, então, sobre Smallville. Ou não tão breve assim, né? Vamos começar por Rafael Rodrigues, tendo as suas considerações finais. Cara, eu quero finalizar falando que lá nos Estados Unidos começou a sair, desde o ano passado, uma série digital chamada de quadrinhos chamada Smallville Season 11, que, como o próprio nome já diz, é a continuação da série do Smallville. Então, é o universo do Smallville, da série Smallville, que está continuando nos quadrinhos. Ele começou com quadrinhos digitais, agora tá um formato meio estranho, assim, é lançado vários capítulos por semana, com dois ou três arcos diferentes, assim, acontecendo meio que ao mesmo tempo, e depois são compilados esses capítulos semanais numa edição mensal impressa. Pra quem gostava da série, eu acho que até vai gostar. O roteiro é do Brian K. Miller, e os desenhos é do nosso amigo, Daniel HDR, apesar dele não ser o único desenhista, como eu falei, ele é desenhista de um dos arcos, tem desenhistas pra outro, um outro arco, eu não sei se não tem um outro, eu sei que tem pelo menos dois, o do Daniel e mais um outro. O arco do Daniel é interessante porque é um arco chamado Argo, que é da Legião dos Super-Heróis. Clark e o Besouro, Clark e o Gladiador Dourado vão tour da Legião, e é interessante porque a gente tava falando sobre as questões da série, tem toda uma coisa que é totalmente ligada com a série, assim, que nem no final da nona temporada os Kandorianos que o Modesto comentou antes ali, são enviados pelo Clark pra algum lugar, mas que não sabe onde é. E aí eles acabaram, na verdade, criando uma colônia chamada Nova Krypton, que prosperou, assim. E aí as gerações deles, que se seguiram, continuaram com Nova Krypton. Daí no futuro da Legião dos Super-Heróis, existe uma guerra entre Nova Krypton e a Terra. E a Supergirl, que apareceu na série, tá do lado dos kryptonianos. Curiosamente, é a mesma história que teve dos quadrinhos feitos por Jeff Jones há uns anos atrás, entendi. Não, mas é que mistura bastante coisa do quadrinhos mesmo, assim, até coisas das histórias da Legião mistura com a série. Na verdade, o que o Brian K. Miller faz? Ele aproveita que ele tá no quadrinho pra poder fazer o que ele não poderia fazer na série por causa da questão orçamentária, né? Quem puder adquirir edição digital e gostava da série, vale a pena, cara. Vale a pena. Eu tenho a primeira edição que começa o arco Argo, que é a Smallville Season 11 número 13, a edição impressa, autografada pelo Daniel HDR, desculpa, né? É isso que eu ia falar, né? Nossa, amigo meu, mas nunca comecei com o Daniel HDR. Pô, pessoal, porra. Ele tá sempre aqui no podcast. Amigo do Areva. Então, na verdade, eu falei tudo isso dos Malvistas em Live só pra dizer que eu tenho uma edição autografada, uma edição impressa autografada por ele. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se isso é tá na pior, porra, que quer dizer tá bem, né? Smallville foi uma série que é, acho que quadrinhos lançados aqui no Brasil, né? É com quem tá um brasileiro desenhado, se não me engano. Mas eu conheci um, teve um cara que eu conheci que ele era tão bizarro, mas tão bizarro que ele começou a ler as HQs do Superman por causa do Smallville. Aí eu cheguei pra ele e disse, tá, tu sabe que o Superman quadrinhos já é adulto, né? Tipo, não vai ver as mesmas histórias que tu vê no Smallville. Não vai ver, meu. Cadê? Eu não vi. Mas ele começou a ler o Superman e começou a achar o Superman trimassa por causa do Smallville. É bem o tipo de pessoa, sabe, facilmente sugestionável, é isso aí. Eu acho que aqui no Brasil saiu a revista do Smallville mensal, acho que era um ano e pouco, acho que 2 anos, muito depois. E aí foi cancelado, mas a gente vendia bem até, cara, a gente tinha um público, ela contava histórias paralelas, né, assim, a série, né? Sim. Não, esse meu amigo, ele comprava a revista do Smallville e comprava a revista do Superman também, as revistas da cronologia mesmo, assim. Marcelo Soares, você tá finais? É, mas você é assassinado, eu tenho falado um tempo que a gente não falou muito, na verdade, foram as mulheres do Smallville, porque tem muito problema nessa série. Verdade, eu acho que é a série com mais mulher bonita em todos os tempos. O cara desmoviu, senti uma paixãozinha pela Chloe. Nossa, a Chloe pra mim. Eu nunca fui muito da Lana, assim, agora a Chloe, cara. Ah, e alguém vai falar alguma coisa da Lois? Erica Durance? Não. Ela, porra. Ah, é foda, cara. Mas eu vi os peitos dela no Alone in the Dark, né, cara? Então não era. Tá bom. Não era novidade. Não era tão novidade assim. Quando ela era aí, ainda ela era Erica. Como é que era? Ela não assinou. Erica ela não. Durance. Não era a Erica Durance. No Alone in the Dark, ela é acreditada com outro sobrenome, que eu não lembro o sobrenome agora. Importa que ela é uma suspeita. Alone in the Dark, menos peito dela. Pois é. Pô, tinha a Zatanna também, né, cara? Ah, todas as mulheres que apareceram, a Máxima, todas as mulheres que apareceram. Até a Natatu, que é a Supergirl, tem a... Agora tu falou, eu percebi uma coisa lá. Tem bastante ligações entre os programas, entre os atores que fizeram alguma coisa do Superman e os outros programas, né? Tipo, tirando as homenagens óbvias, que a gente sabe que, por exemplo, o Christopher Reeve tá esse tempo, a Margot Kidder, foram homenagens óbvias, mas tirando as homenagens óbvias, a gente tem atores que cruzam, né, dentro do universo Superman, tipo a Nettie O'Toole, que foi a Lana Lang no Superman 3, é a mãe do Clark no Smallville, a Amy Adams, que fez uma Meteor Freak no Smallville, é a Lois agora nesse novo filme do Superman. Então é engraçado ver como os atores se cruzam. Eu não sei se o Henry Cavill não fez um episódio do Smallville, ou algum personagem do Superman Returns, ou algum ator do Superman Returns fez um... Não sei, cara, mas tem umas outras cruzamentos aí também. Eu sei que o Jim Kelly fez um personagem muito importante na série, muito bom, maníaco, que tenta matar personagens nessa última temporada, e é só isso. Que era pra ser o Vandal Savage, né, cara? Eu acho que eles sabotaram. Foi tão ruim na atuação que era. Luiz Carlos de Modesto Jr. Então, eu queria falar algumas coisinhas sobre Smallville. Eu sei que um monte de gente desce além, eu sei que Smallville é uma série que tem altos e baixos, mas pra mim os altos compensaram. Eu sou um cara que curti ter acompanhado todo esse tempo da série. Smallville pra mim valeu pelo tempo que eu acompanhei, como quem acompanhou Lost. O final de Lost é uma porcaria, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo sabe. É sim. Não. Tá bom. O Marcelo e o Moura vão discordar. O dia ainda estaria no podcast sobre Lost, só eu e o Moura. E eu vou ouvir com gosto, porque eu acho que é um tipo de discussão que eu acho legal. Pra mim valeu toda essa experiência, todos esses 10 anos de Smallville. As coisas ruins, pra mim, foram compensadas pelas boas, assim. Eu não vou fechar os olhos e dizer, ah, não, Smallville era uma série perfeita. Não, nunca foi perfeita. Mas tem muita coisa boa, cara, que fez valer a pena todo esse progresso dos 10 anos, entendeu? E bem ou mal, a série teve esse progresso. Foram 10 anos que acabaram culminando em alguma coisa que, sabe, deu um sentido a tudo aquilo. Então, por isso que ainda hoje eu defendo Smallville. Acho que o Tom Welling, acho que não tem nem como comparar o Tom Welling com o boneco de cera do Brandon Routh, que ele é um Superman muito melhor que o Brandon Routh, jamais vai ser. Espero que o Henry Cavill faça eu pensar de uma forma diferente, mas eu gosto do Tom Welling como Superman e gostaria de ter visto o Tom Welling como Superman mais vezes. É, o Henry Cavill é mais forte que o Superman do que o Tom Welling também, né? Era uma das vezes que a gente falava dele não fazer um Superman, porque não tinha um porte físico assim pra Superman. Sim. É que não tem cara que no final... No final já tava mais fortão. No final da série já tava mais velho e também mais com um físico maior, assim. assim, né, cara? Mas eu acho que o grande, independente da qualidade, eu acho que o maior mérito do Smallville é ter mantido, foram 10 anos, ele manteve o Superman vivo por uma geração, né, cara? Tipo, teve uma galera aí que passou a conhecer o Superman por causa do Smallville, né, cara? A galera mais nova, eu quero dizer, né? De adolescentes, que hoje em dia tem daqui a pouco 20 anos, começaram a assistir a série com 10 anos, agora tem, não, agora devem ter os 25, enfim. Mas, tipo, né, que começaram a ler, a assistir como pré-adolescentes e hoje são jovens adultos e passaram a conhecer o Superman ou conhecer melhor o Superman por causa da série, né? Então, bem ou mal, ele manteve o personagem vivo no imaginário popular dos jovens dessa geração aí, né? É, eu só queria dizer um negócio que o Mandachê falou, de que o Smallville teve uma coleção, chegou a um ponto, então realmente eu concordo, chegou a um ponto que importância de desafiar a ciência com um planeta que chega perto da Terra e ele só empurra com a mão, e o planeta não faz interação nenhuma no sistema solar. Ah, cara, eu tento ignorar as coisas de física assim em filmes, mas tem coisas que é foda, cara. Um planeta no nosso, na nossa órbita e não dá nada, só dá umas tempestadezinhas, umas tremedinhas na Terra, no, é foda, assim. Mas é tipo assim, ó, cara, quando eu assisti esse episódio, eu já tava naquela assim, ó, cara, já foram 10 anos, tipo, na boa. Esse é o final, cara. Foda-se, cara. Tipo, sabe? Eu quero ver se vai ter alguma porrada, eu quero ver se ele vai usar roupa. Eu quero ver se aparece um peitinho novo, né? Se eu pego. Eu só vou falar que as Aventuras 2 vai quebrar com o E é isso aí, meu. Libertado, podcast atrasado, sobre o maior herói de todo tempo. Ícone, primeiro herói único. E é isso aí. Nos vemos na próxima semana. E não se esqueçam, gritem whatever! Para o alto e avante, senhor Thiago Moura, estamos aqui, o senhor e eu, o Freud, para falarmos sobre Smallville, não é isso? É, não, já falaram todas as merdas que tinham para falar, eu não tenho nada a acrescentar, além de que Smallville é uma merda. Cara, é o podcast que o Moura mais queria participar desde a história dos anais do Areva e a internet não colaborou no dia da gravação, né, Moura? Fiquei 3 dias sem internet aqui, você fica sem internet, parece que você tá ilhado da civilização, eu tava escrevendo nas paredes já, tava pintura rupestre no meu quarto. Tava curtindo a fechadura da janela e... que tá merda. Tristeza, rapaz, totalmente incomunicável do mundo, eu comprei uns pombos pra amarrar mensagem num pezinho e jogar pra... Tá certo. Então, bom, eu não tinha muito a acrescentar a esse assunto, então fiquei fora e o Moro, infelizmente, não pôde participar. Eu basicamente ia contra-argumentar com o Modeste de quanto o Smallville é ruim, cara. O Modeste é putinha de Smallville. Ia ser divertido. Mas eu tenho certeza que foi divertido conosco, sem-nosco. E agora vamos para a leitura de comentários do podcast sobre os lobisomem. É, podcast 142. Diga aí, Moro, o que você selecionou aí para nós? Eu vou começar já pelo meu querido One Master, que ele teve a reação que eu esperava de alguém, que ele perguntou: cara, cadê a Angélica no banner? Ah, vocês não encontraram a Angélica no banner. Mas era óbvio, cara, era óbvio. A Angélica no banner, na verdade, ele é aquele lobisomem da esquerda. É porque ela tá transformada em lobisomem, então você não consegue reconhecer a Angélica. Que caô bravo, hein? E eu não consegui pegar um ângulo da imagem que mostrasse a perna pra vocês verem a pinta, que é a prova de que é, cara. Que cara de pau. É. O sétimo estrela deu uma boa justificativa aqui. Provavelmente foi devorada por um dos lobisomens. Ela é o lobisomem. Tá, é porque tipo, o lobisomem, quando ele vira lobisomem, ela deixou de ser loira, então por isso que não ficou tão claro. Bom, que mais? Aqui o Marco falou: dos filmes que foram citados, no final, o grito de horror só vale o primeiro filme, foda demais. A Hora do Lobisomem, Bala de Prata também é muito bom, principalmente pelo lobisomem ser o cara mais improvável do filme. Ótimo podcast, o Areva sempre é foda, ainda mais quando falam de horror e terror. Eu não tenho nada pra comentar, eu só queria mesmo falar sobre os elogios todos, porque eu me sinto muito honrado quando a gente é elogiado. Orgulho, né? Orgulho, né? Orgulho. O pai que tem orgulho do filho, né? E o Stuart falou aqui também que, opa, já rolou uma identificação logo de cara. Eu que já fazia barba com 7 anos de idade. Maldita família peluda, falou o nosso amigo Stuart Ramos, né? Filho de Tony. E eu queria ler também aqui do Seth Mustaine, que tava de castigo até um tempo atrás, né? Agora a gente já pode ler de novo. O Seth Mustaine, ele comentou aqui, que eu comentei no podcast, que no filme do Lobisomem Americano em Londres, ou eu não lembrava em qual dos filmes, que o lobisomem conseguia ver os mortos, e ele explicou aqui pra gente que foi um lobisomem americano em Londres, se eu não estiver enganado, o carinha lá que foi mordido se transforma depois, só viu o espírito do amigo dele que foi morto pelo lobisomem. Inclusive, ele aparecia todo retalhado do jeito que ele havia morrido. Então era mais ou menos o que eu lembrava, que ele conseguia ver o espírito de alguém que tinha morrido. É, não era geral assim, mas era só um caso, né? Um específico. É, desculpa aí, eu não lembrava direito, mas é mais ou menos isso aí. É por aí. Tá certo, é isso? É isso aí. Por hoje é só, rapaziada. Pode ler aí, Freud. Bom, continuando com o sétimo Stênio aqui sobre o castigo, ele falou assim: Freud, não é que eu não tenha ligado pro castigo, só achei melhor ficar quieto, com receio de escrever alguma merda e ter um castigo prorrogado. Que isso, sétimo Stênio? É só firulinha, você é de casa. Sente aí, só não tira as calças. Ele falou aqui, o Rodrigo P. Freire falou, algumas pessoas falaram de lobisomens, de lobos de jogos, né? Aí o Rodrigo P. Freire falou, botou uma foto aqui do Hugo Wolf do game Blood Horror, do Galon do game Darkstalkers. Aí o sétimo Stênio lembrou o Cyberwolf do Killer Instinct. E teve um outro aqui também que falou, quer ver? Deixa eu achar aqui. Ah, tá. E aí o One Master falou, foi o One Master, falou aqui: fazem um podcast sobre lobisomens e não citam Altered Beasts. Vocês não são especialistas em lobisomens de verdade. É, mano, é que a gente realmente não citou games, né? Foi faia nossa, nós citamos games. Mas o Rodrigo Perfeito não comentou só isso, não. Ele falou assim, ó: se eu não estiver enganado, uma das origens da lenda do lobisomem está ligada aos guerreiros vikings, chamados Ulfsark. Eles usavam peles de lobos para as batalhas e usavam capas. Cara, você escreve muito mal, hein? Usavam essas capas para esconder os machucados. Daí vem a lenda que não se pode ferir um lobisomem. Legal, boa teoria aí. É bem provável que uma das lendas vinha daí também. Que mais? O Coral King achou que o pessoal tava todo animado. O pessoal tava animadão, hein? Gostei de ver, hein? Que viu mais podcast com essa animação no futuro. O Coral, acho que você que tava animado. Tava, Coral. Ninguém tava muito animado, não, quero falar bem a verdade. A gente gravou tarde pra caramba. Ficou horas discutindo o que a gente ia gravar. Começamos tarde pra caralho. Mas assim, quando a gente começa a conversar, a gente se empolga com o assunto e tal, e vai conversando normal, assim. Mas daí achar que a gente tava animadão, eu acho que, sei lá, não tinha ninguém assim, né, com Red Bull na veia, não. Que mais? Ele, no outro comentário, ele fez um grito, cara, de Au, Areva! Puta que pariu, não acredito, cara. Eu vi isso. Eu achei um trocadilho do carilho muito bem colocado. Aí o Alex Matos falou assim: sei lá, em Cabo Verde. Aí o Kuroquim tá fazendo algumas, né, teorias sobre a sua sexualidade. Mas o Alex é campineiro, ele não pode respeitar essas coisas. Mas ele pode, justamente por isso, né? Ah, é verdade, especialista. Ele tem conhecimento de causa. O Márcio Gomiero falou aqui, pelo que sei, a base do Hitler se chamava Toca do Lobo em alemão. Óbvio, não tinha nada a ver com lobisomem. Sim, ô Márcio, eu não falei que ela tinha a ver. Eu falei que num jogo os caras usaram esse nome como premissa pro jogo e tem a ver com lobisomem, entendeu? Não tô falando que tinha lobisomens de verdade no exército do Hitler. É, e aí ele explicou aqui que o avatar dele não é o Milhouse. É o Kaidasu Boy Sidekick do Homem Radioativo. Ah, sim, muito diferente. Até porque o Kaidasu Boy, né, não é o Milhouse, né? Não, a identidade secreta não pode revelar. Tá certo. Era tipo o morcego verde do Zé Carioca, você lembra? Eu lembro. Que todo mundo sabia que ele era o Zé Carioca, mas ele... ele não podia, né, papai? Ele falava que não era. Tá certo. O Aoshi Senpai, ele falou um pouco aqui pra gente sobre a série, o Hemlock Grove, né? Cara, e puta que pariu. Não, agora eu só vou chamar de Harlem Shake essa série. É, Harlem Shake. Ele falou um pouco sobre a Harlem Shake. E aí ele falou, cara, um pouco sobre a série. Meu Deus. Falou que se você beber água na pegada de um lobisomem, você vira um lobisomem. Que merda. Todo mundo faz, né? Uma coisa super comum. Se eu estiver andando numa trilha escura à noite, tiver uma pata gigante de lobo com água dentro, o que eu vou fazer? Beber. Ai, meu Deus. Aí falou de uma garota que morre e aí ela vira uma licantropa com uma técnica que deixa ela toda bugada, não sei o que lá. Botou uma foto que eu tô até com medo de abrir. Falou que o cara, um japinha que é sempre forte, como se estivesse o tempo inteiro numa situação de vida ou morte. E falou que a Funk Jansen, que é a atriz Funk Jansen, que é sempre errada em tudo que ela faz. A melhor coisa foi certamente a transformação do cigano em lobo, né? Que é aquela que a gente comentou. Foi a única coisa que eu elogiei, porque eu não vi essa porra. E nem vou ver mais depois do comentário dele. Ele ainda pediu desculpa por escrever o nome do Modeste errado no último comentário. Cara, Aoshi, fala sério, cara. O Modeste é mimizento pra cacete, cara. Tu trocou uma letra, tu não é obrigado a saber o RG do cara, não. Relaxa, bicho. Cara, se a gente fosse preocupar com cada mimi que o Modeste faz... Coitado do Modeste, estamos trolando o cara direto. Um abraço no seu coração, Luiz Carlos Modeste. Um dos integrantes mais queridos desse blog. Sim, o mais famoso, o mais facilitado. Mais famoso, é o mais famoso. É o Luiz Carlos Modeste de Arrogante Júnior. O cara tá agora, tá besta, cara. O cara tá poderoso, tá famoso. Tá dando entrevista pra Veja. Tá foda. Tá sendo cotado pro próximo Big Brother. Tá na fazenda. Parece que vai pra fazenda. Tá na fazenda, cara. Tá na fazenda. Vamos perder a presença do Modeste por um tempo, mas vamos torcer para ele lá na fazenda. É. O Stuart elogiou aqui e tal, um podcast, e aí falou, deixaram de passar o grandiosíssimo Coronel Lobisomem, de José Cândido Carvalho e Guel Arraes. Ao menos se falaram, eu não ouvi, mas vale como referência que pra mim está entre os melhores filmes de lobisomem que eu já vi. Stuart, a gente até falou durante o papo, cara, mas eu acho que isso foi cortado na edição, muito bem cortado, por sinal, porque na verdade nenhum dos participantes tinha visto o filme, então a gente não teve nada de útil, assim, pra falar sobre o filme. Então, se é que foi que não apareceu na edição, acho que foi de bom tamanho, porque a gente citou sem nenhum conhecimento de causa. Só a nível de comentário, o máximo que a gente conseguiu comentar é que era um clima meio de o Alta Compadecida e ponto. Tentava ainda embaixo. Virou a falar em Alta Compadecida de novo e foi tudo cortado, muito bem cortado, diga-se de passagem. É, não sei, só sei que foi assim. Então, o Fórum Luke falou assim: interessante, os werewolves são símbolos de eremita com forte ligações com a natureza, dar eles terem uma vocação maior para a selvageria, enquanto vampiros são uma fantasia ligada à aristocracia isolada no mundo dela. Dois monstros parecidos, fortemente ligados ao isolamento, porém um é da mata, o outro da corte. Tá certo, Fórum Luke. O Dead Carol falou que o Lobisomem Americano no Londres foi o melhor filme de lobisomem que ele assistiu, botou um vídeo aqui do filme. E pra fechar, o Johnny Lápis, acho que o primeiro comentário dele, seja bem-vindo aí, como eu já disse, só não tire as calças. A parada da prata contra o lobisomem é porque a prata é um signo de pureza, não é corroída ou manchada, e era feita sem mistura. Como o lobisomem era tido como uma coisa impura, a prata era vista como um signo oposto. Por exemplo, pessoas usavam máscaras com bicos de prata cheia de ervas para se proteger da peste negra e se manterem limpas. Acho que alguém deve ter escrito algo referindo lobisomem como algo conspurcado. Conspurcado, né? Mas acho que é conspurcado. E a maneira de limpar essa maldição era com uma lâmina de prata. Isso aí, várias. Eu gosto assim, cara. Quando a gente tem várias, como foi nesse aí, várias informações muito relevantes pra gente acrescentar no podcast. Continua aí, pessoal. Sempre que tiver algo a acrescentar, não deixe de comentar aí, porque a gente lê e é mais uma referência interessante para nossos ouvintes. Agreguem informação e busquem conhecimento. Exatamente, falou tudo. Então é isso, né, seu Moura? Mais algum outro comentário? Não, é isso aí. Eu acho que por hoje, né, tá bem comentado já. Comentado, então votem lá no YouPix, do podcast Vareva no YouPix. Pede pra sua tia votar, pra sua avó votar, a sua empregada que fala YouTube votar, todo mundo votar lá no YouPix. Até que não precisa ouvir o Vareva, não, é só votar. Curta nossa página no Facebook, www.facebook.com/uareva, com dois A's no final. Nosso Twitter, @uareva. Mandei e-mails para o contato@uareva.com, né, seu Moura? Sim, senhor, tudo com dois A's, não esqueça. Se esqueçam dos dois A's. E até o próximo, né, Moura? Tá, até o próximo podcast. Uareva! Eu sei que mandou, né, Rafael, esse com o Superman do rádio ali. Sim, sim. Jesus, cara, olha aquela fantasia, cara. Tô tentando parar de olhar pra aquela coisa sexy, cara. O cara tem um pão doce aqui do lado da bermuda aqui, mano. E olha o S dos irmãos Fletcher, cara. Nossa, eu vou aproveitar essa parada, só ver onde tá meu irmão e já volto, hein. Meu irmão sumiu, bicho. Marcelo, tá gravando? Já tô. Beleza, eu não sei gravar. Como já gravado, então eu vou confiar em você, Marcelo. Ok? Não sei se dá pra confiar no Marcelo, porque ele não respondeu. Nossa, o Marcelo tá na caixa. Eu consigo gostar tranquilo dos filmes. A pipoqueira do Marcelo voltou. Fala aí, Marcelo. Agora eu tô ouvindo direitinho, tá no lag aqui travado. Tá só. Peraí, isso foi travado ou você te falou do vídeo? Ali. Quando tem mudado o Curitiba até São Paulo de ônibus? De ônibus eu nunca cinco fui. 5 horas. Não é tão. É o tempo de ir da minha cidade até Passo Fundo, que é a cidade onde mora minha irmã, de ônibus. Mesmo tempo. Passo Fundo são duas coisas. Foi um McDonald's. É verdade. E uma mulher feia. É que Passo Fundo é uma cidade pequena, né, cara? Aqui no Rio Grande do Sul, quanto menor, melhor, em termos de mulher, a cidade. Quanto menor a cidade, mais bonita, né? É a mulherada. Mas eu odeio Passo Fundo, cara. Odeio. Eu vou pra lá só porque minha irmã mora lá e só pra visitar, cara. Mas eu não gosto da cidade. Mesmo assim. Tá, vamos voltar à gravação antes que o Marcelo quer de volta.